Ao terceiro sinal serão 3,1416. 1, 2, 3, 4. Conheci que era de noite, vi-te mal. Foi às 4 da manhã no carnaval. Não notei que tu fumavas lá no escuro, não vi claro. Logo agora que o tabaco está tão caro. 4 maços cada dia é o teu consumo. Já te tremo o corpo todo envolto em fumo. É que até um automóvel gasta menos gasolina e tu só trabalhas com a tua nicotina. Isto assim tá muito fraco. Estás a fumar demais. É só tabaco. Pô, pois é só tabaco. Isto a dois vai dar buraco. Vê lá por onde vais. Estás a fumar demais. Estás a fumar demais. São 4 maços. 4 é só tabaco. É só tabaco. Mas agora eu ando numa vigiene. Já nem fazes bem o 4. Vou varrer-te da minha vida. Com certeza vais ficar doida ferida. É só tabaco. Sim, sim, sim, é só tabaco. Isto assim está muito fraco. Estás a fumar demais, demais. É só tabaco. Pois é só tabaco. Isto a dois vai dar buraco. Vê lá por onde vais. Estás a fumar demais. Estás a fumar demais. São 4 maços. 4 é só tabaco. É só tabaco. É só tabaco. É só tabaco. Radiografia. Tu já não tens pulmões. Tu já não tens pulmões. Tu já não tens pulmões. Só sabes é fazer teatro. São 4 maços, 4, 4 é só tabaco. Sim, sim, sim, é só tabaco. Isto assim está muito fraco. Estás a fumar demais, demais, demais, demais. É só tabaco. Pois é só tabaco. Isto a dois vai dar buraco.